Bebê Lion, no estúdio um som, Floripa Brasil, reggae, rap, vibração. E a mana my escalada, quantas palavras caladas, quantos os planos guardados, quantas caídas e viradas. Já me deu rimas sagradas, me ensinou como usar todas as rimas sagradas, nascem pra te ensinar. Todas as rimas sagradas, nascem pra te ensinar. Já me deu rimas sagradas, me ensinou como usar. Pra mim hoje tá por cima. Quantas colinas escaladas, quantas palavras caladas, quantos os planos guardados, quantas caídas e viradas. Já me deu rimas sagradas, me ensinou como usar. Todas as rimas sagradas nascem pra te ensinar. Todas as rimas sagradas nascem pra te ensinar. Já me deu rimas sagradas, me ensinou como usar.